A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Eu confesso que o tema dessa edição é daqueles que não me trazem lembrança nenhuma, nem boa, nem ruim. E eu até por antipatia ignorei quando ele aconteceu ali no começo dos anos 90. Mas enfim, ele existiu e tinha até um apelo para que eu gostasse. O que acontece? Na minha casa, a gente era muito fã de horóscopo, né? De horóscopo. Horóscopo. Eu não acredito que você... Eu lia, ouvia, sei lá, o horóscopo, cara. Esse tema, ele tinha até um certo apelo para que eu gostasse. Mas quando eu era pirralho, eu era muito atento ao que falava ali a astróloga Zora Ionara. Lembra dela? Do programa do Eli Correia? Não, não lembro. Esse nome tá perdido na minha então, eu só seguia a minha vida no dia ali depois que eu dissesse o que o signo de peixe, cara, deveria fazer. Você tem uma ideia do quanto o horóscopo pode ser confiável? Vários amigos jornalistas que eu tenho, na época, né, de ouro do jornalismo, o último cara que entregasse a matéria ficava atrasando todo mundo, atrasava a revisão, o pessoal da diagramação. Então, o último que entregava a matéria, no dia seguinte, ele ia escrever o horóscopo. Não importava se ele escrevia no caderno comercial, na economia. Olha só. Na puta que pariu. Ele tinha que ser o João Bidu do dia. Eu confesso que das coisas produzidas no Japão, e esse tema de hoje também foi produzido lá na Terra do Sol Nascente, eu curtia mais as séries de carne, osso e latex ali, como Spectrum Man, Robô Gigante, toda a família do Ultra Seven e tal. E já o tema dessa edição é sobre um mangá, né? Surgiu originalmente como ali um mangá. E dos desenhos de olhos grandes, eu curti apenas o Savamur e acho que mais nenhum outro. Mas eu acho que em algum momento, os japoneses ali tentando se aproveitar do desejo ocidental por futurologia, sei lá, eles enfiaram goela abaixo das crianças do lar de Kado Meridiano de Greenwich a animação Cavaleiros do Zodíaco, volta. Vou falar uma coisa. Eu nunca coloquei meus olhos nesse desenho. Eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo aqui. Inclusive, eu vou embora. Eu não entendo nada disso. Volte para cá. Isso foi um tema muito recorrente nos anos 90. E a gente é muito cobrado aqui de citar mais sobre os anos 90. Impressionante mesmo como os nipônicos sempre dominaram ali as pueris mentes com as suas produções de olhos grandes, como você mesmo falou. E hoje há um culto ao mangá aqui no Brasil, no mundo inteiro. Já em animação, ou anime, como gosta de chamar, os mais afrescalhados, cara, eu acho que tudo isso é coisa de menina. Se uma menina gosta de anime, mangá, ok. Se um menino gosta, cara... Mas enfim, os orientais estão há muito tempo nos empurrando as suas maluquices via o tubo de fazer loucos, né? Que é a TV. Lembro, desde a Age, né? Que passava na TV Record, que contava a história de uma jovem, né? A jovem Age mesmo, né? Como o nome sugere. Que possuía uma grande amizade com o seu avô e seus amiguinhos, o Pedro e a Clara. Eu me lembro da Age também, e naquela época eu não sabia que era uma produção japonesa. Por que diabos era Pedro e Clara? Cara, é o nome que... Mas Age era um nome japonês, né? Não sei, é. É, pelo menos eu conheço umas três Aids aí, trabalhando na Augusta. Por quê? Na Liberdade. É, na Liberdade. Esse desenho animado era ambientado na Suíça. E eu não sei se os japoneses tinham vergonha do país deles, mas eles muito desenho ambientado em outros países. Em outros países. Como, por exemplo, o Marco. O Marco, verdade. Na verdade, o nome e sobrenome do desenho é Marco dos Apeninos aos Andes. Apeninos é uma cadeia de montanha na Itália e Andes é aqui na América do Sul. toda a trama, né, da história era saber aonde estava a mãe do Marco. E aquela coisa, aquela loucura, todo mundo desesperado. Só que o nome do desenho falava, né, que ele ia percorrer desde os Apeninos até os Andes. Então era óbvio que estava na América do Sul. Não sei, a gente não se ligava nesse fato. Ficava, ah, deve estar morta a mãe dele. Ah, deve estar na África. Não, caralho. O próprio nome dizia. Tinha também os Piratas do Espaço, esse eu me lembro. Aí já era bem assumidamente japonês ali, que era a equipe do Joe Kaisaka. Tinha aquela nave robô, né, que chamava Pirata do Espaço ali, sim, e tal. Sim, e, todo... e esse passou na Manchete e na Gazeta. Depois teve um revival ali na TV Gazeta. Não era muito legal isso, não, cara. Era chato. É, o Silvio Santos também não quis ficar pra trás. Você lembra que ele trouxe a Honey Honey, que era a história daquela favo de mel? Lembra, cara? Você vai lembrar qualquer hora aí. E ela também viajava. Quer ver? Agora você vai se lembrar. Ela viajava o mundo afora com a gatinha dela, Lili, que era uma gatinha que tinha engolido um diamante ali por acaso. E menor aí, ideia. Os caras ficavam atrás dela, tinha uns mafiosos atrás. Nessa época eu já tava no meu segundo ano de prisão, eu acho, porque eu não me lembro disso. Uma outra série japonesa de mangá era o Menino Biônico. Lembra dessa? E todo mundo se confundia com o Astro Boy, né? Porque eram muito parecidos, inclusive. Era o mesmo desenhista. E outro que você falou aí, que também era ambientado fora ali do Japão, era o Speed Racer, né? Speed Racer, que todos os garotos eram fãs incondicionais da série. Eu mesmo tenho toda a coleção lá em casa. Você tem o Match 5, né? Esse sumiu, cara. Sério? Eu tinha o Match 5 Revel, que realmente sumiu. Dom Drácula, Alexandre. Dom Drácula. Eu gostava do Dom Drácula porque ele herdou o humor japonês, que pode tratar de coisas nojentas tranquilamente. Eu me lembro, o Dom Drácula era um vampiro, né? Eu me lembro que o caçador de vampiro, né, o algoz dele, uma vez cagou dentro do caixão dele. Do Dom Drácula. Aí o final, o desfecho do desenho é o Dom Drácula fazendo o Van Helsing lavar o caixão dele, que tava cheio de bosta. Eu gostava desse, cara. É, tinha também a Princesa e o Cavaleiro, tinha o Fantomas também, outro clássico. Fantomas, muito bom. Até o Pequeno Príncipe, né? O mangá também ambientado fora do Japão, obviamente. Achei o único lugar que o Pequeno Príncipe não visitou em todas as suas viagens ali pegando. Foi o Japão. Não foi, foi o Japão. Foi o único lugar. É um lugar muito perigoso, com muitos monstros, né? Manter uma distância segura daí. E a gente tá falando tudo isso aqui, relembrando todos esses desenhos japoneses, pra ilustrar que a gente não sabe nada de Cavaleiros do Zodíaco, mas que os subnerds ali, né, Walter, gostam muito de se aglutinar e se travestirem como os Cavaleiros do Zodíaco. É, como é que chama? Cosplay. Cosplay, é que eu confundo com crossdressing. Ah, é. Como eu falei, as meninas, eu até acho engraçado. Cara, agora cada marmanjo. De peruca roxa. Aqueles olhos. Que viadagem da porra. Aí os caras botam aquelas lentes de contato colorida, né? Ah, amigão, vai comer uma seu filho da puta. Agora, o enredo da série é uma maluquice também, porque é sobre várias sagas de guerreiros místicos ali, chamados cavaleiros, inclusive cavaleiros que não têm cavalos. Não são cavalheiros, são cavaleiros. Caralho. É, nenhum deles tem cavalos, inclusive. Mas enfim, e eles usam ali as suas armaduras. E as armaduras deles, pra quem não deu uma sacada como o Walter, elas parecem umas alegorias ali feitas pelo... Ver. É, elas parecem umas alegorias. Vou dar um Google aqui, porque eu preciso ver como... Dá uma sacada, vê se você já não viu ali a Portela entrando com roupas dessas aí, porque parece que foram feitas pelo Joãozinho 30. E eles são baseados em constelações que protegem cada um dos guerreiros. É uma maluquice só. E esses cavaleiros, ele tem qual a tô missão? Vendo aqui, tá vendo? Cara. Que merda, cara. Então, e esses cavaleiros, eles têm a missão de defender a reencarnação da deusa grega Atena. Tudo isso foi o Google que me disse, viu, Voz? Porque eu não sei absolutamente nada. Agora, ou seja, é tudo muito chato, né? E tem muitas sagas intermináveis, inclusive até hoje eu acho que estão fazendo saga. Cara, tem versões pornô também. Ah, que ótimo, cara. Todas homossexuais, como a gente já imaginava. Agora, assim, mesmo nós não gostando, não há como não reconhecer o sucesso ali dos Cavaleiros do Zodíaco. Inclusive, apreciadores do sexo solitário aí, os caras adoram, né? se travestir aí, fazer um cosplay ou crossdressing, como você. Acho que é melhor crossdressing. Seria o Laerte um cavaleiro do Zodíaco? É bem possível. Sabe que no Brasil foi exibido originalmente aqui entre o começo dos anos 90 ali, até 97, e foi exibido pela TV Manchete. Olha só que loucura, o sucesso foi tão grande que juntamente com a Sony e com a Columbia, os dois selos musicais, produziu-se um disco no Brasil. Um disco, LP, e esse LP vendeu 700 mil cópias. Mas o que tinha gravado nesse LP? Basicamente temas de abertura ali, né, e de encerramento, e algumas bobagens no meio, mas foram músicas feitas, todas escritas aqui. Quantas em mil língua cópias? Pátria. 700 mil cópias, cara, um número mas absurdo. Mas tem trouxa para tudo, hein, meu? Alexandre, vou fazer uma pergunta para você aqui, você que pesquisou o tema, você que foi a campo... Por que diabos se chamava Cavaleiros do Zodíaco? Cara, esse é o X da questão, porque nem nas pessoas estiver nas profundezas das pastas. Eu tenho certeza que muita gente nem sabe o que é Zodíaco. Não se tem o histórico disso, até porque o nome original era Saint Seiya. Bom, a tradução aí literal é Santo Seiya. Eu acho que não pegaria isso de maneira alguma aqui no Brasil. Sim. Aí os caras inventaram, vamos botar o nome de Cavaleiro do Zodíaco. Não tem... fazia menção nenhuma. Não tem um... Nem a cavalos. Não, exatamente. Nem a peixes. E nem a signos. Não, exatamente. Não se falava de escorpião, de aquário, nem peixes. De porcaria nenhuma, cara. Pelo menos pra gente aqui, né? E nem pros horóscopo chinês também, em momento algum assim. Qual era o nome dos cavaleiros? Peixes, aquários? Não. Era o Pegasus, que é talvez o mais famoso, que é aquela musiquinha Pegasus, Pegasus, essa musiquinha fez sucesso, inclusive. Tem também o Dragão, Andrômeda, Cisne e Fênix. Obviamente que a gente está lembrando da série que passou na Manchete, mas hoje eu acho que já deve ter mais de 20 tipos de cavaleiros. O Alexandre, o ouvinte Arthur Piccoli nos mandou um e-mail dizendo o seguinte, abre aspas. Sei que vocês vão me zoar, Arthur, vamos com certeza. Mas eu sinto uma inveja danada desses moleques de hoje que fazem cosplay. Puta que pariu. O cara tem inveja de quem faz cosplay? Como é o nome dele? Arthur. Ou Arthur Piccoli. Sugiro que você pare de ouvir o nosso podcast. Voltando ao e-mail dele. Na minha infância, eu era amarradão nos Cavaleiros dos Zodíacos e meu sonho era ter uma fantasia de qualquer um dos cavaleiros. E de princesa, Arthur? Você queria também? Podia ser algum desses, é fêmea, né? A cisne? Deve ser. Outro dia, fui dar uma sacada em uma reunião de anime e vi um garoto com uma fantasia de fênix e pirei na perfeição da indumentária dele. Caralho. Na infância, minha avó até tentou fazer uma para mim de Pegasus, mas na hora de vestir fiquei parecendo uma baiana vendedora de acarajé. Não rolou de usar. Ô, Arthur, eu não queria ter mais conselhos para te dar, amigão. O ouvinte... Que tal dar um restart nessa vida e começar tudo de novo? O ouvinte Newton S. Silva mandou o seguinte e-mail para a gente. Tem uma sobrinha de 14 anos, a Micaela, e ela é doente pelos Cavaleiros do Zodíaco. Tem menina, vários. Né? Menina pode. A Micaela pode, né? Ela tem vários HQs, jogos de videogame. Olha só, cara, eu nem sabia que existia videogame dos pra Cavaleiros que console? Do Zodíaco. Sei lá. Amiga. Tem também DVD de longa-metragem e muito mais. Há um tempo atrás, ela veio até a minha casa e, fuçando na minha coleção de vinis, ela soltou um grito tão alto que até os vizinhos do apartamento de baixo indagaram ao zelador se o maluco do 208 não tinha matado ninguém. A garota berrou porque encontrou no meu sebo particular um disco dos Cavaleiros do Zodíaco, que nem eu sabia que tinha ali. Uma das coisas mais curiosas é que tinha o logo da TV Manchete no encarte. É verdade, é como a gente acabou de falar aí. O M com uma bolinha em cada vértice. Exatamente. Esse disco foi feito em português, o Walter. E pra variar, sabe quem estava lá na produção? Michael Sullivan. Caralho, mas esse cara fez em todas. Tudo, cara. Todas as músicas da Xuxa. Todas as músicas da Xuxa. Massado, como é que era o amigo dele? Era Michael Sullivan e Paulo Massardo. E o Paulo Massardo estava no... Não estava, estava o Carlos Cola. O Carlos Cola, que também é outro produtor das antigas aí, que fez tudo nessa época. ouvintes do Agente em 86, dê um curtir na nossa fanpage lá no Facebook. Aí vocês vão conseguir saber o que vai rolar nos próximos episódios. Sendo assim, dá para mandar histórias para o e-mail falecom@agenteem86.com.br. O nosso podcast é atualizado toda segunda e quinta-feira. Quem mandou a dica do Cavaleiro dos Zodíacos foi a Ana Luísa Emiliano. Ela disse o seguinte, abre aspas, vocês precisam citar mais coisas dos anos 90. A gente tem sido cobrado disso aí, viu, Walter? Pois é, sabe por quê, gente? Por quê? Nos anos 90, eu e o Alexandre já a gente tá deixando de ser panaca. É isso mesmo que eu vi. Nós bem sabemos que a existência do então, ou melhor, o acúmulo coisa de histórias estúpidas. Coisa que a gente só voltou a ser de novo nos anos 10. A gente teve um recesso na panaquice nos anos 90. Voltamos com tudo nos anos 00. Então, as nossas histórias ridículas e fantásticas são mais dos anos 80 mesmo, mas volta e meia a gente tá falando de coisas estúpidas como anime, mangá e Cavaleiros do Zodíaco. Bem, como a gente provou pra vocês não saber nada sobre Cavaleiros do Zodíaco, mas, como eu disse, o Zodíaco foi coisa extremamente importante ali na família dos Moreiras, e na minha casa, quando eu era pequeno, ali, durante um período, assim que eu acordava, o meu pai, ele queria saber o que eu tinha sonhado, né? Vai jogar no bicho. Exatamente. Você já falou isso. E daí ele fazia uma matemática maluca ali, né? Obviamente que ele queria saber o que a gente tinha sonhado, e daí ele ouvia ali o horóscopo, né? E no horóscopo, você lembra que ali o João Bidu, e a Zora e a Onara e todos esses, eles sempre falavam ali, olha o nativo de aquário, o número da sorte pra hoje é 13. Eles sempre falavam isso, né? E na teoria, são 12 signos, né? Se tu dá número de sorte pros 12 signos, sim, não ia ter milhar o suficiente ali pra premiar todo mundo, né? É claro. Então meu pai acabava fazendo essa engenharia futurologista dele todo aí, pra saber como é que deveria jogar no Bu. Mas como isso aí nunca deu em merda nenhuma, o que acontece? O meu pai começou a desacreditar de horóscopo e desde então ele nunca mais acreditou em nada que se falasse ali pro signo dele. E aí ele começou a usar outro método pra anotar número pra jogar no bicho. Ele começou a anotar placas de carros acidentados. E assim foi. E ele ficou tão alucinado que ele parava, às vezes meu pai como era caminhoneiro, como eu já disse, via um acidente, parava o caminhão onde é que tivesse pra anotar ali a placa dos envolvidos. E uma vez ele causou um acidente por conta disso. O do trem? Não, o outro. Porque no trem não deu nem pra anotar a placa do trem. É. Mas aí ele, sei lá, passou ali por um acidente que envolvia, sei lá, um Corcel 2 e um Maverick. É. E ele parou o caminhão pra anotar a placa e o que aconteceu? Os carros vieram atrás e pum, deram uma engavetada ali. 5 carros. Atrás do seu pai? Atrás do meu pai. Tá de parabéns, hein, que ele fez? Anotou a placa de todos os carros envolvidos, jogou no bicho e deu uma milhar na cabeça. É mesmo? Sim. Mas os caras... Do caminhão dele, cara. Aí ele usou o dinheiro pra pagar o carro. O prejuízo dos carros aí.